ideia de mil graus. Tipo, nossa história começa no cu da sul, zona sul, diadema o tema, mas um refém. Refém que o crime fez e desfez, talvez fará mais de uma vez, talvez. Os manos sabem quanto a vida vale. Kiki, nessa ilusão eu não caí, não me iludi, fiz o que fiz, não me arrependi. Já vi a vida por um triz, e esse é o filme que mais se vê por aqui. Inimigos, minas, drogas, status, de fato, no crime é mato, de fato é mato. A velha guerra do bem e mal ainda existe, é triste, meus mano insiste, ver as mães triste. É quente, minha gente, vê se me entende. Consciente, temos que ser conscientes. Se o crime desse lucro, meus mano tava tudo vivo. Se cadeia fosse bom, ninguém tava fugindo. Somos reféns dos próprios sentimentos. Matar, não matar, medo, lamento e a quebrada não mudou nada. Tá violenta, suja, sem esperança. E a quebrada não mudou nada. Onde vai, povo, onde vai, criança? E a quebrada não mudou nada. Tá violenta, suja, sem esperança. E a quebrada não mudou nada. Onde vai, povo, onde vai, criança? Lamentável saber que os manos morrem. Com medo de quê? Vai sobreviver, vai se esconder. Talvez se arrepender, talvez. Ninguém aqui é feito de aço, faço o teste, vejo arregaço. De um lado, não tem otário, andar na linha e meu truta. É tudo que faço, reféns, o temo problema. Esse é o esquema, não se lembra, totalmente desprotegido. Reféns do medo, do próprio medo, já vai rasteiro. Não foi primeiro, sobrevivência, algo necessário. Faço o contrário, questão é viver ou morrer. Cê quer escolher, a guerra está sendo travada. Escolha a arma, faço o teste e nada, deu em nada. Mais uma vez, do que se fez na correria, são várias vítimas em quantas vidas. Não vou mexer na ferida, será alternativa. Deixar a alma ser consumida, aí, contudo reflito. E a quebrada não mudou nada. Tá violenta, suja, sem esperança. E a quebrada não mudou nada. Onde vai, povo, onde vai, criança? E a quebrada não mudou nada. Tá violenta, suja, sem esperança. E a quebrada não mudou nada. Onde vai, povo, onde vai, criança? Almas sendo consumidas, insista. Procure ser um vencedor, persista. Vai, persista. Na terrível batalha, onde domina o terror, a dor, o amor, aliados, lado a lado. Lutos causados pela dura realidade. Na verdade, o inconformismo se torna base. O cálculo será impossível, pois o medo aqui se torna cada vez mais visível. Imprevisível, se tornará cada vez mais. De dia tal aqui já. A esperança, o sentimento, sobrevivendo a cada dia no puro tormento. Irmãos trancados, famílias desfeitas. Só um a mais da cadeia é a receita. A ilusão do boot, da mina, da roupa da hora. O respeito, o amor, meus manos ignora. Lá fora flora um desejo, um sonho. Felicidade em todos os lares, eu suponho. Ver o filho crescer, a mãe envelhecer. Pra quê? Por quê? O pai ter orgulho de você. Cê quer jogar? Vamos lá, joga o jogo. Cheira um, mata um, joga o jogo. Faz tudo que o diabo quer, joga o jogo. E amanhã se acordar, faz de novo. Faça tudo que o diabo falou e disse. Seja o ator principal do você decide. Mete os canos, levanta os panos, faça o plano. Invade o banco, veja o dano. Se sua mãe chorar, quem está ligando? Ei, mano, a paz é o plano. Aposente o cano, do Eldorado ou Serraria. Aqui é periferia, Jesus é a luz que conduz e guia. E a quebrada não mudou nada. Tá violenta, suja, sem esperança. E a quebrada não mudou nada. Onde vai, povo, onde vai, criança? E a quebrada não mudou nada. Tá violenta, suja, sem esperança. E a quebrada não mudou nada. Onde vai, povo, onde vai, criança?